acaba logo quando a gente tem. O que eu fiz pra você foi demais, foi. Vamos deixar de lado aquelas broncas. Quero, quero estar contigo. Quero, quero estar contigo. Quero, quero, yeah, yeah, yeah. Nunca é tarde pra voltar. Nunca é cedo pra se amar. Porque sempre eu vou estar te pedindo vem, amor. Beijo molhado, como você sempre me beijou.